batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. O indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. Com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. Com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. Com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente.